2903. Controle Salvador, apoio 788 Azul. 159. Grato, autorizado, pouso azul. Via saída mão. Via saída mão 170. Liberaria o 2788 para restrição, senhora? Não, restrição 2788. Muito grato. Controle Patatango Mike, que aliás, mantém 150 690. Patatango Mike, que aliás, fazendo identificação, veio para a mão para chegada a mão, reporte para a descida. Chegada a mão, já está no seu hotel, Mike, que aliás. Mike, que aliás, a descida nível de voo 130. Já tinha 130 na boa de mão, Mike, que aliás. Curva 26, direto e passe, deixa até nível de voo 050. Salve a Guilherme da Fox, uma prova conhecida e formal. Autorizado de você ter que a coordenação. Salve a Guilherme da Fox. Azul 4196, autorizada a chegada a Mari, deixa inicialmente até nível de voo no 50. Veio Mari para a chegada a Mari, Azul 4196. Mari, aproximadamente 4196. 4, número 2 de aproximação, hoje o altímetro no 013. 7.3, aguardando no 964. Azul 9000, falou 49, libere na Eco, chama o Paulo Salvador no 21.1. Libera na Eco, 21.1. Valeu. Azul 9000, aqui de Matenhão, 4.0. 7.2, aguardo. Azul 4.1, operação para evitar tráfego, curva de ouro com a 070. Mas lá nessa crua, no máximo 30 milhas, ou cruzar nível de voo 140. Crua 60 e 10 da frente. 4.1, deixa até nível de voo 050. 050, 4.1. Vai atingir 130, mais que alhava, pronto, diretora. Mais que alhava? Puxar espaço aéreo curto, autorizar a descida até 4.100, reporte 40 milhas para Salvador. 4.400. Azul 9000. Está autorizado em grau 7.3, 4 Lima é a posição. Quase 3, 4 Lima. posição, azul 910. Saúde 2262, informa o tráfego, volta à posição de 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste. Cruzar o nível de voo 220, descida para 5 mil pés. Gente, 2262, eu tenho tráfego no chão. Obrigado pela informação. E prossegue número 2, propondo espera. O ajuste altímetro no 013 e chama a torre quando pronto na Índia, 1895, 3805. Cliente, vai como número 2, vai monitorar a pegada no ar. Solicita 160, 2262. 262 autorizado no último 160. Cliente, 2262. Solo 231, solo 53, libere na eco, chama o solo elevador número 2, Anderson 1. Libera eco, solo 121, 2231. Salvador, boa tarde, 2231, ligou. Passaram 1231, 3 ataque. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, aceitação ao ligador, transista 4 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, gente do. Vai visualizar o ligador, obrigado. Confirma o pessoal pro azul 9000, pode estar funcionando? 4 Lima indicado aqui. É, só confirma pra entrar, não tem um ligador pra ninguém que tá produzindo. Gente, azul 9000, já coordenou. Centro 2, decimal 8, acena no 2000, decimal 0. Azul 5073, após o voo está autorizado, aliás, manter a cabeceira no 0. Controle o 2788 azul. Precisa 2788. Unidade da presente ou após Momo pro do destino Paulo Afonso. Oi, código 2788, agora de coordenação do centro Recife. Tá, então autorizado o código, agora em coordenação, 2788 azul. Tem alguma previsão para isso que apareceu responsável de você? Tentamos aqui o contato com a operação da residência aérea, mas só que eu mesmo não consegui atender. Ela reconhece a nossa viu a nossa frequência aqui, assim que tiver contato visual aí, segue o balizador, ok? Tudo bem, obrigado. Informação. 220-41 no meio. O 5073, Voo 1964. Gostaria, pode prosseguir? Voo 964, 0 táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 964. 256, próprio da 4. Voo 256, Serra Bravo, Serra Golf, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decora a pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Zipar. Transponder 5430, controle número 08. Prezado, tá 170, nossa do plano, decola da 10 por descida, busca de faro, 208, controle, 430, bom, 2. Correto, o rotejamento chama para posicionar o 04. Para o acionamento na posição e posterior, pushback, o gol no 397, portão 10. Gente, reporta pronto, táxi. Reportará pronto para o táxi. Após o acionamento na posição, está autorizado o pushback? Assino. Obrigado. Passada do 231, autorizando ingresso, pode chamar 4 Romeo, segue o sinalizador. Bate 1 no 4 Romeo, 223. Bruno 964, cruzando ingresso, partiu na posição 08. Posição 08, Bruno 964. O passageiro vai pro pátio 1 ou pátio 3? Pátio 1, posição 4, Lima. Pátio 1, 4, Lima. Posição pátio 3, 4, Lima, informo que atenta ao sinalizador. Confia? Atenta ao sinalizador, 4, Lima está sujeito a modificação. Ciente, sujeito a modificação de boxe parado. Olá, 2037, está localizador com a direita para 060, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, reportar a estabilizado, ronda 26. Olá, 2037, possível manter a velocidade até o marcador externo. Afirma, ronda 26, manter a velocidade até o marcador externo. Bruno 885, autorizada a chegada a bosta, dessa via para 4 no teste, que é legal na 063. Novo Salvador, boa tarde, hoje 2790 para o curso de estacionamento, 6 com mil. Sim, 2790, ciente, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2790. Novo Salvador, boa tarde, Cracajá, com você. Cracajá, 17, apenas confirmando, você está no 2097? Sim, autorização da área em conta. Agora só um minuto, cobre. Escuta. 1-2-5, alternado, é 1-2-5-5, o 2-7-8-8 da VGAP. Apatango Mike Taliasca, desce para 2-0-3, autorizado a final do procedimento LSX-3, no posto estabilizado no localizador. 2-0, chama estabilizado, Mike Taliasca. Da Israela, negativo. Tem só um minuto, manter a posição, será coordenado novamente. Boa tarde, é o azul 2788, faça 136 para atenção a 970. Azul 272 está na escuta do controle. Afirmação, é no pátio 3, estou informado errado, estou procurando no pátio 3, estamos coordenando a posição confiscada do pátio. Certo, então é o que a gente tinha indagado antes, é pátio 3 aguardando a posição, não pátio 1. Obrigado. Boa tarde, são 3805, saindo da Euleda, Fátima. Tá 3805, contato radar da colagem, siga para nível de voo 340, para cruzado direto Leda. 340 direto Leda, são 3805. Pronto. Gente, ingresso. Azul 41 no meio, reduzir velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 204, 1 no meio. Azul 4196, desço até 4 mil pés e fomos seguir a tráfego, a posição de 2090 milhas rumo oeste, cruzando 3 mil pés e desço para 2 mil pés. 4 mil milipés, Azul 4196. Rua 26, acontece próxima sétima turma, no 8 decimal 95. Rua 26, completa a aproximação, chamará a torre 11895. Salvador, rumba 26. Rumba 26, tráfego ajustado, chefe de trem autorizado pelo Cifra 0, vento no 00 graus, 189, ajuste ao Cifra no 0 no 3. Rumba 26, autorizado por. O 02 saiu 17, pronto, cobre, Belém. Terra Bravo, Bravo Eco, conforme rota, plano de voo, nível 260. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, destino saída Momo, transição Slum. Transponder 5415, controle no 20 decimal 8. Para 2 mil pés, autorizado assinado, procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 52 mil X-Ray, 4119. A 6 a bordo, qualquer um mais capaz. Retorno no 8 decimal 95. 285. Mantenha o ponto zero, costuma zero, azul 27 nas gramas. Papatão, vai, Tia Alfa, estabilizado. Na aproximação, aguarde autorização de pouso. Papatão, com Mike, Tia Alfa, ajuste ao time, turno 0 no 3. Tia Alfa, põe o senhor na propõe cancelamento, né? Filma da nave 1, 2, 5, 6, chama o funcionamento. Papatango Mike Charlie Alpha, informa um tráfego à retaguarda, agora uma milha de duna, se cancelar terá que prosseguir como número 2. Ah, pronto, eu trouxe o plano zero, tá com a trem baixa, tá com a prestar. Gente, aguarde que está livre o Papatango Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha. Partido 1397, estamos com 138 ao bordo. Autonomia de 4 horas e 1 minuto ao pé na galinha. 297, autorizado táxi, bate 1 no contorno, paciente, a ponte de pé, piscina 02, 11895, QNH 1013. Vixe, táxi, no 397, ponte de pé, 2 horas. Frequência de liberar na hotel, rumba 26. Afirmo, rumba 26. Libere na hotel agilizando, rumba 26. Frequência ali vai estacionar. Chama Recife, então 3205, obrigado, boa tarde. Azul 4116 e aliás. Azul 4196, conversa com uma faixa noturna, no 8 decimal 95. 1896. Tá, então reporta o cancelamento do plano, Mike Charlie Alpha? Qual foi o cancelamento, Mike Charlie Alpha? Tá batendo Mike Charlie Alpha, cancelou 107, curvando a esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte quando na final no 7, Mike Charlie Alpha? Como é a final, Mike Charlie Alpha? Tem parado o azul 2790? Sim, sim, tem parado. Azul 2790 autorizada, linha de decolagem, toma 0, vento, 100 graus, 1 menor. Estou olhando de decolagem da 1-0, vou ver se é fácil. 013, pegou contato com o centro de 3570. 6-3-5-0, SN, identificação. Azul 5073. É que era o golfe na escuta? Porque a saída ideal seria Momo ou Arthur? Deixa eu parar pra vocês aí. Salvador, muito boa tarde. Golo 3, 9, 7, 4, com ponte de pista no zero, pronto. Gol 1, 3, 9, 7, mantém o ponte de espera, pista no zero. Mantendo. Pode confirmar o pátio? Gente, livre o backtrack, rebote liberando a pista na papá, mate ali alfa. Azul 4116, passou a estela. Azul 4116, autorizado pelo Pistola 0, vento 100 graus, 159. Em depósito. Azul 6790, decolou 09, chama o controle de Salvador, no 20.8. Foi Salvador 208, azul 2790. 080, decolou da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída Argo. Conforme plano, 065 após alteração, consegue visual destino, 5437, transponder aceno e o controle 201. Para 2.6, autorizada final de protegimento eletrônico, após estabilizado no localizador. Conforme rota, você está 20 milhas no clube forte no meu país. Decola no forte, primeira curva à esquerda. Perfil de correção, o transponder 0146 e o controle no 208. Correto cotejamento, confirma se a gente está vendo. Torre Salvador, Tracajá, 7, 4, 6 a bordo. 6 horas de todo dia, o Serra Macapá para o Cipaque. Já 1-7, livre táxi, reporte na hotel. Ajuste ao altímetro no 0, 1-3. 0-3, reporte na hotel, pra cagar. Palma novembro, braço com isso, livre acionamento. Reporte o táxi. O azul 4-1-1-6, solo 1-2, libera direito, no solo Salvador, no 2-1-1. Libera direita, solo Salvador, 211, azul 4116. Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou. Azul 41, nomeia autorizado táxi Alfa, reporta antes da posição Juliette. Autorizado táxi 6 de Alfa, reportará antes da Juliette, 41, nomeia. 2209, número 2, na aproximação. 220, confirmado. Igual no 256, 141 a bordo, 12,50 de autonomia, terra na força mesmo. Sábado táxi, a direita Índia, ponto para piscina 0, chama torre 1895, ajuste altímetro 10 no 3, igual no 256. 10 no 3, ajustado, Índia, ponto espera, torre 1895, igual 256, obrigado, boa tarde. Pelo 397, você me transponda 5422. 5422, acionado, voo 397. 43560, você está 5000 pés, o TNH na 012. 5000 pés, 012, pelo 397, contato radar, suba para nível de voo 360, está autorizado direto lida. Positivo, direto Lido, gol 1397. 1825, contrato de aproximação, chama a torre, 1-8 do sinal 95. 2295, controle o gol no 397. Possível voar no 397. Por gentileza, como referência, será que seria possível voarmos direto no Watson? Aguarde, 1397. Muito obrigado, aguardando. Não, CBF-3, você. 1-8-8-5, antes de aproximação, aguarde que está livre, informo o banho da companhia iniciando o rolagem, pistola 0, ajuste o time, pistola 0 no 2. 3-2, empatar, está livre, 2-2-3. Número da Gente, mantém a posição e aguarde instruções para Cajão no 7. Voo 1-8-8-5, decolou 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Vem, repouso 1-0, voo 8-8-5. Voo 1-2-5-6, chama o controle Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, ó. Bom trabalho. Leda, Mótica. Transpondo 5-0, correção 5-4-5-0. E o controle 1-2-0-8, chama a minha 3-5. 360, conforme rota, decolador no 0, da Euleta Mótica. 5450, senhor, 1208, controle. planejamento já profissional, o telemetria de vocês. Bora. Zero no tráfico. Vai ser equívoco como número 2, pista para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento aéreo sexual, após estabilizado no localizador. Sete autorizado 2.000, vai reportar no localizador 7.560. Passagem do Bang da Gol, está autorizado ingresso pistão 1.0, agilizando manobras do Tracajá 1.7. Passagem do Bang, ingresso pistão 1.0. Número 2.800, chega. Manati, 1.000 pés. Papá Romeu, 2.800, usar o grupo de Zulu, Manati, 1.000 pés, conforme rota, plano de voo, decola no 7, corredor axé, primeira curva à direita, transponder aciona 0135 e o controle no 0.8. 0.5.1, altera no 33.25. 1.25.1.3.3.25. 1.1.64 estabilizado no localizador. Afirmativo, estabilizado, voo 1.1.64. 1.1.64, contato de última faixa na torre, 1.8.95. 2.95, voo 1.1.64, obrigado, boa tarde. Azul 2.0.8. Tracajá 1.7, ao alinhar, livre decolagem pista 1.0, vento 1.1.0 graus, 1.5 nós. Alinhado, livre decolagem pista 1.7. 5.000 está autorizado o Jamo. Sim, já está na praia de Jamo. É. 1.1.64, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 0.1.2, para informação, o Eco 120. Da Força Aérea iniciando volagem, pista 1.0. Paciente, aguarda, voo 1.1.64. Decola pista 1.0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Transponde 5456, controle 1.208. SIF, frequência 2.8, acena no 2.0. Correto o segmento, chama para funcionar 0903193. Vamos lá, obrigado. Livre pouso, pista 1.0, voo 1.1.64. Cajá 1.7, decolou os 2.1, no chame o controle de Salvador em 1.20.8. 2.08 para Cajá. No perfil da Momo. Polícia Salvador, Tracajá 1.7. Tracajá 1.7, acione o código transponder 5415. 5415, Tracajá. Já o nosso site confirme a altitude que passa? 2.500. Sim, cheque seu modo Charlie, não recebo. Precisava ingresso no site, pode tirar de pronto, novembro a sua irmã. Tracajá o nosso site, contato radar, passa 2.800 pés e a saída Momo submarino, nível de voo 2.60. Perfil da Momo, 2.60 para Cajá. Localizador e o campo à vista da 3560. São 3560, contato final do procedimento em LS X-Ray da Pistona 0, chamitou em Salvador, frequência 1.18.95. 1.18.95, contato 3560. operador, o no 256. O no 256, prossiga. 256, a possibilidade de coordenar junto ao centro a proa da posição e o norte. O no 256, passa o nível de voo 165, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 2545, Centro Recife, muito graças, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador, Alçá 3560, passando em DCF. 3560, pouso autorizado, pista 0, vento 090 graus, no meio 19. Pouso autorizado, Alçá 3560. Voo 2098, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 012, autorizado final do procedimento LF3, batição na 0 é estabilizado. Positivo, desce direto para 2000 pés sem restrições, me dou no autorizado LF, depois está estabilizado. Voo 2098. Brasileiro, terra, está avisado, taxa até Oscar, chama na Oscar para ingresso. Confirma, a aeronave chegou para Copa? Foi para o chegar da mar e descer para 050. Somente o. Ah, o Ruma 26, Ruma 26 está para o Copa? Ruma 26, Natal autorizado, Diego 77, nível 090. Saí da PUCA, tradição Caju, primeira curva esquerda, transponda 0260. Casa Natal, 90, bom, saída da PUCA, tradição Caju, primeira curva esquerda, parada 0260. Autorizado acionar, está correto o planejamento, porém modifica a saída para a saída Conde, com curva esquerda, rumo 26. Reporta para o táxi na frequência 198 do Pão 95. Confirma para o seu treino. Bom, Salvador, boa Xanemi 142, formação Juliette, solicitou a prestação de serviço. Xanemi 142, foi para sair da PUC de São Caju, aguardando 4 minutos. Pouca Caju, aguarda a porta, Xanemi 142. Oxe, oxe. Azul 27 no 4, outro copo. Azul 27 no 4, Brasil. Azul 27 no 4, Serra 96, Bravo Romeu, autorizado conforme a nota do plano. Nível 160, saída MOM, Cogbo, após, conforme a nota. Primeira curva esquerda, transponda 5443. 121, desce a 1. 121, 1, obrigado. Transição Cogbo. O transponder 5443, primeira tentativa, Azul 27 no 4. Reporta propulso de 27 no 4. NT 27 no 4. Alfa 3560, ligou na sua. Alfa 3560, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Xanam 142, pronto, copo. Xanam 142. Xanam 142, autorizado Recife, via Pesulo no 7, nível 350, sai da PUCA, tradição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5462. Precisando Recife 350, via Pesulo no 7, bola 900, Costa Azul, adiciona 5462 Chame 140 confirmando transição, Caju é ponta puxa. Autorizado, pushback, sinal, porta 393. Poxa, na mão 42, estou confirmando, sai da pulga, transição Caju. Se for ponta a ponta, pulga, jamo, Caju, ok? Brilhar de Serra, afirma, autorizado, decolar, pista 17, vento 1,00 graus, 1,69. Zona 966, via chegada mar e desce até o nível de voo 060, ajuste na 012. 060, 012. 90, Alaska East, executando o cruzamento do campo. Tango Eco Delta Foxtrot, prossiga. Decimal 8. Chamando o controle de Salvador, Runa 20, decimal 8. Obrigado. Te mantenho sem condições visuais, ajuste na 012. Acione código transponder 0122. Reporte através de Veracruz. Tem frequência de sua coordenação, chame o controle no através de Veracruz. Que meu pé no corredor forte. Confirma o controle? Papa Romeu, novembro Oscar Whisky, a meu pé no corredor forte. Papa Romeu, novembro Oscar Whisky, mantém-se condições visuais, corredor forte, uno ao meu pé. Meu pé no corredor forte, novembro Oscar Whisky. O Xanema 326, desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste na 012. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90 é estabilizado. Gente, desce para 2000 sem restrições, pode voar Duna. Autorizado Duna, Xanema 326. Vale Duna 2000, chamará estabilizado ILS 6326. Tá no ILS visual, voo 2098. Voo 2098, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, décima 95. 95, obrigado. Papa Romeu até Juliette Serra, mantém-se condições visuais, um no meu pé, autorizado direto Manati, reparte 20 milhas fora. Mataram 20 milhas fora, tá, Juliette Serra. Autorizado pro Golo 966. 18, ajuste no 012, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 1062 a noite. Ok, tem livre pouso, 10, voo 20 a noite. Tacajal 97, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Uno, dois, cinco, decimal, quatro, cinco. Por favor. Papai, meu nome é Alfa Whisky, confirma a intenção do voo. 90 Alfa Whisky, corredor forte até 20 milhas. Sim. Papa Tango, Eco para novembro, confirma o setor de voo. Estimado pouso. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra. Escuta, Hotel Juliette Serra. Por gentileza, quando é possível chamar de pouso? 1647, Hotel Juliette Serra. 1647, seguinte grata. Emerson do Sousa, autorizado, universais, inicialmente corredor axé, primeira curva à direita, transponder 5441, só para ver. Qual o fato se encontra com seus abordos, autonomia? Para ver. Autonomia, abordo, 6 horas e 40, alternando a final. Índio, ponte cara do ano 0, torre 18, com 9, 5, legal no 0, no 2, confirma POB novamente. 171 na voz, destaque de aí, ponte cara do 295, o EPA para novembro, acionamento prático, torre 18, com 9, 5. Ah, 26, autorizado. Alinhar e manter a partir da intenção na 1 lugar. Alinhar e manter a partir da intenção na 1 lugar. 34, livre pista direita, chame em solo Salvador, 121, décima 1. Segurando direita, solo em 21, no gol 21, 209. Gol 2018, na Eco. Gol 2018, Alfa Juliette, confusão. Alfa, repórter da Juliette. Gol 2018. Por gentileza, só poderia confirmar a informação? Gol 2018, autorizado táxi, reportante. Pode ser Alfa, reportante da Juliette. Se Alfa, reportarei para o Juliette, gol 2018. Genéia 63, 15, solo. Estou em Salvador. Localizador Vista Vista 6326. Chame 6326, completo o final do procedimento. Chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oh, boa tarde, o Chame 6326. Está estabilizado no localizador Vista Vista. Funcionar 6326, ajuste no 0 no 2. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, guardando a autorização de pouso. Puxaner 6326. 126, decolou aos 36. Chame o controle de Salvador, 120, décima 8. Controle de Salvador 208, grato, boa tarde. 2-3-1-3, ponto 0, pronto. Na 1-0, perfeita. Ponte, se possível, direto Conde, está presente. 126, contato radar na decolagem, via saída Conde, submantenha nível de voo 090. Via saída Conde, 090, 126. 126, inicialmente mantenha o perfil, informa o tráfego nessa posição 11 horas, 7.9 milhas, no corredor forte, corredores visuais de Salvador, ao número 200 pés. Papá 28 Alfa. Eficiente, 126. Nove, meia, meia, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 0 no 2. Autorizado o final do procedimento e ele é a pista na 0 está estabilizada. 2.000 sem restrições, já pode recuperar, 9.000. 9.0, 1.7, 9, está livre e pouso. Trânsito do Oeste de Salvador, seu estado é encerrado, frequência de sua coordenação. Olho, rumba 2000, passa 2000 metros agora, mantendo perfil da saída. Solicita coordenação para, assim que possível, voar direto no tal. Gente, inicialmente autorizar direto o Conde, rumba 2000. Direto Conde, rumba 2000. Salvador 6355, da ponte, pode puxar para lá. Autorizado, puxa, né, 315, foi tu e puxa, deixando livre a entrada do portão para um Boeing 737. Ok, livre, puxa, deixando o portão livre. É, 315. Beleza. Beleza, Thiago, Fox, boa tarde, confirmo destino, Santa Luzia, quantas milhas de Salvador e a radial ideal de saída? Transição ininteligível, confirma? Alô, boa tarde, Chané 6321, autorização Brasília. Chané 321, boa tarde, Brasília, autorizado, via piso 17, número 360, saída a boa elétrica, primeira curva direita, transponda 5472. Qual seria a frequência do controle após decolagem? 1-0, décima 8. Autorizado Brasília, número 360, via Peugeot 07. Ele fala, 10, arbor elefa 5472. Após decolagem, 1-0-8, vou chamar a 6-2-1 na posição número 3. Repórter Bush, 3-2-1. Gol 2-0-1-8, ingresso Juliette, posição 07, atenta a aeronave puxando, deixar livre a entrada. Gente, Juliette é o 07, gol 2019. Juliette, confirma radial 355, outras milhas? Lima tem 1-0, 7196. Canadá 142, por cidade. Canadá 142, quadro, Paulo. Dá pra entender o que o senhor falou, só barra 1, pode ser. Genéia 6142, aguarda. Salve Salvador, o 6326, Genéia, livrando a pista. Genéia 6326, tem que ser via Alfa, importante da Juliette. Chamada da Juliette via Alfa, 6326. Nada! Quem é? O padre. Eu já sei quem é, você sabe. É o metal. Eu sei, eu percebi. Abraço. Tchau. Rumba 26, autorizado direto ao Natal. Ok, grato pela coordenação. Na presente Rumba 26, vamos direto ao Natal. Sala 6. Taxi é Índia, ponto espera, tá 1-0, torre 1-8, espalha 9-5, vem 1-0, 1-2. Tá Juliette, 6-3-2-6. Tirando 3-2-6, mantém a posição da Juliette, aguarda passagem com companhia. Taxi central B 07. E após o ingresso Juliette, portão 1-4. Em moto, 1-4, confirmado. Gente, vai manter antes da Juliette e após a passagem da aeronave da empresa, remoto 1-4, 6-3-2-6. O Xenem é 1-4-2, vamos. O Xenem é 1-4-2, qual é o solo assim que a aeronave da companhia parquear na remoto 1-4? autorizado, puxa o contato. Negativo, após a aeronave passear no 4, está autorizado, é 1-4-1. Visando 5-4, via chegada Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste no 012. Para o 050, tá? 3-1-54, é Ciro Luar, está presente? Autorizado, direto e TAP, então 3-1-54. 5-4, muito obrigado. Boa tarde, está 3193. Então 3193, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 300. Da EL 300, 3193. Voo no 966, localizador. Bruno 966, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, você está falando, você está falando, você está falando, você está falando, você está falando, você está falando, você está falando, você código transponder 5441. Graças a bom dia, boa tarde, Bruno 966. Bruno 966, ajuste 10. 1-2, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-7-9. Teve pouso na 1-0, bola 9-6-6. Fica autorizado, se é 9-6-9 para Grupo Zulu, 500 pés. Oxalá 6-3-2-6, mantém a posição da presente. Mantendo posição, 6-3-2-6. Aguarda, escuta. Oxalá 6142 está presente em seu push. A infraero solicitou que iniciasse o push antes da aeronave do Cupurinha parquear. Então vai ter que puxar até deixar a entrada da remota 14 livre. Tá bom, vamos coordenar aqui com o mecânico. 6142. O Charlie Fox está pronto, cobre? Charlie Fox, CA9090 para o Grupo Zulu, autorizado, 500 pés sobre o solo, decola inicialmente com proa norte, controle 120.8, acionado 5467. Está com radar, o que você responde? Você e autonomia? A bordo 3:20 autonomia, é isso? Fox, o ano pronto da colagem chama 2-1-8, 95. Solo azul 2714, parte 3, puxa back, seu nome. Azul 2714, autorizado, puxa, contato. Autorizado, vai chamar a casa, azul 2714. Solo chama a 6321? 321. Por gentileza, você poderia fazer uma ponte com a infra-aero para instalar um operador de King aqui na posição número 3? Afirmo, você consta. Muito obrigado. Zero 65, Campinas, autorizado via rota plano de voo, nível 340, saída da EL, transição módica, primeira curva direita, transponda 5476. Xené 6315, autorizado, aliar e manter a pista no zero. Alô, Matheus, no zero, Matheus.